Bora, sucesso, bora, sucesso, bora. É sofrência. É todo desse jeito. Show do gostosinho é pra quem sofre, é pra quem ama. Eu também já sofri por amor, quem nunca sofreu? meuscds.com. Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. Eu acho que deu pra entender. Minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua. Separados, nem parecemos namorados. Aliança virou impedido dedo. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Estranho, você me beija minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O teu abraço é tão solto, não consegue me prender. Estranho, você me beija minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O teu abraço é tão solto, não consegue me prender. Ontem eu desconheci. Minha mão já não tá mais a sua. A gente anda pela rua. Separados, nem parecemos namorados. Aliança virou impedido dele. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Você me beija minha boca estranha. meuscds.com. O teu abraço é tão solto, não consegue me prender. Você me beija minha boca. O teu abraço parece ontem. Ontem eu desconheci você.